mandare il riposo con una mezza armea. Confirmi? Il riposo con una mezza armea. Affirmo. Ritorno 50 graus com 079, segundo 606. Ele pode na zero, meia zero meia. Quatro torre, 118, decimal 95. Manda 1895, barulho, 1714. Vem aqui, 118, decimal 95, 14. 1895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, com 1714, final da 10, baixa checada. Chama só agora 1219. 19, boa, 606. 1754, livre pouso, piscina 0, vento no 40 graus, com 11 nós. Checo trem. Baixado e checado, com 714. Livre pouso, piscina 0, 140 com 09. Sente livre pouso, na 10, com 714. 5606. No 714, no solo 38, direito ao livrar, chama solo 12, no 19. Direito ao 19 ao livrar, gol no 714. O vento está forte durante a aproximação? Sino 4? No, boa noite, gol no 714. Gol no 714, taxi Alfa Juliette, portão 02. Podia confirmar o vento no. A aproximação na conta final está muito forte? Não, está 10 pela direita, aproximadamente. Ok. Mike Charlie Alpha, desça para 2.000 pés. Com ajuste no 0 no meia, livre LS e aposta brisada. 2.000 no 0 no meia, reportando estabilizado, Mike Charlie Alpha. Mano, portão 02. 02, grato. Estabilizar no curso do lance, o Tapatanga Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, torre 118, decimal 95, com pouso. 95, grato. Oi, Salvador, muito bom dia, o Tapatanga Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, muito bom dia, altímetro no 0, 1 no 6. Reporte no externo, marcador externo baixado e travado. Corra para o externo, Mike Charlie Alpha. Torre Salvador, Papatango Mike Charlie Alpha, uma milha e meia para o externo, a intenção é cancelar a base pela direita para o 97. Então, confirmando, a intenção é cancelar o plano instrumento e prosseguir visual para o 97 com a base pela direita? Afirmativo. Gente, então o plano cancelado aos 45. Prossegue agora visual para a pista 97, curvando agora à esquerda, realizando uma base pela direita da 97. O Mike Charlie Alpha reporta na final do 97, baixado e travado. Mike Charlie Alpha, reportar na final do 97, compreendo o baixado e checar. Confirmar o vento? Afirmo, o vento 140 graus com 0,7 nós, o altímetro 1,0 no meia, o Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, gratidão. Após o pouso, 4,5, confirmando. Anga da Baeté. Sente. Controle Salvador, é o azul 4062, descendo para 150 e descida mais. Azul 4062, desça para 2000 pés, o ajuste é 10016, pro Agitap. Descida para 2000 pés, ajuste 10016, pro Agitap, azul 4062. São 3891, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, o ajuste em Salvador é 10016. 4 no solo 49, está livre o táxi até a BET, acesso na frequência livre até a próxima. Tio Gol 1805, a informação aqui está no box 1 para Natal. Confirma que chegou o copo. Aqui está na 1 para Natal. Por gentileza, 1219. Eu chamei, mas não, ninguém me respondeu. Questão de 5 segundinhos. Só chamar que ele paga a copa agora. Já tá pronto para pagar. Boa noite, 05. Boa noite, com a informação aqui está no 1 para Natal. Boa noite, 05 Natal, 370, autorizado, via peso Lu no zero, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição zipado, controle 120, decimal 8, aciona 5153. Pensionismo? 370. Autorizado 370 para Natal, uniforme Zulu 10, a pista aérea curva esquerda, Puca, zipar. 120.8.5.5.3. Boa noite, 05. Boa noite, 05, tá correto, reposto para o feedback, senhor. 062, está autorizado, final do procedimento, reposto estabilizado. Autorizado, final do procedimento, a porta está avisada no 4062. Boa noite, 6258. Direito ao nível 060, chegada à margem. Estabilizado no localizador azul 4062. 74062, cheque perpouso, completa final, torre 1, 18.95, com pouso. Torre 1, 18.95, azul 4062, boa noite. Controle da 3291, vamos para a gente voadora. 91. Oi, desculpa, saiu cortada. Está autorizado, Duna, descendo para 2 mil pés, o ajuste no zero no meio, autorizado, final do procedimento. Duna 2 mil, reportará estabilizado 3291. Marcador externo, baixar travada do 4062. Marcador externo, transponso baixado, travado, azul 4062. Azul 4062, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, tem pouso autorizado, pistão 0, vento no 60 graus com 099, azul 4062. Pouso autorizado, azul 4062, pistão 0. Boa, boa, 3152 novamente. Autorização Marcel 330. 3152, Marcel 330, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 120, décima 8, aciona 5155. Vicente, 330, Marcel 358, agora 10, curva esquerda, Puca, Zumbi, 208, 5155, 352, 612. Porta para o posto. Patará.